nossas ofrências. Maranhão, de minha vida errada, ninguém tem nada com isso. Posso fazer o que quero, posso dizer o que penso. Não tem ninguém que mande em mim. Não vai ser você. Posso dar continuidade? Chama. Já passei na sua vida e minha vida esqueci. Quem quiser fale de mim, tô nem aí, tô nem aí. E pra ele só tenho a dizer, se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. A liberdade tá aí, tá aí. Se eu quiser sair, eu saio com quem me der vontade. E a liberdade tá aí, tá aí. Já passei na sua vida e minha vida esqueci. Quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí. E pra ele só tenho a dizer, se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. E a liberdade tá aí, tá aí. Se eu quiser sair, eu saio com quem me der vontade. E a liberdade tá aí, tá aí. Não devo nada a ninguém. E aí, tu deve? Eu não devo nada a ninguém, Edu. Não, será? Eu não devo nada a ninguém. É verdade mesmo esse negócio? Eu não devo nada a ninguém. Meu Pai do céu, somente. Não devo nada a ninguém. Chama, papai! Oi, coisa boa!